Iniciamos então a informação na Boa Nova com destaque para a visita realizada esta manhã pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Seixo da Beira. Quase a terminar o roteiro pelas associações juvenis do país, o Secretário do Desporto e da Juventude visitou esta manhã a jovem Associação PITS, localizada na antiga Escola Primária da Sobreda, na freguesia de Seixo da Beira. Com pouco mais de um ano de atividade, a associação, que assume a forma de plano de intervenção e dinamização da freguesia de Seixo da Beira, tem sido responsável pela recuperação de tradições naquela freguesia situada no extremo norte do concelho de Oliveira do Hospital. Júlio Mendes, presidente da associação, disse esta manhã tratar-se de um projeto de tempo indeterminado que reúne jovens da freguesia e atua nas áreas desportiva, cultural e social. Bem, o PITS foi criado como um projeto de tempo indeterminado. É formado por jovens residentes na freguesia. Atualmente contamos com 18 jovens, entre outros que vão colaborando, mas membros efetivos temos 18 jovens residentes na freguesia, e desenvolvemos atividades em três áreas, principalmente na área desportiva, área cultural e área social. Na área desportiva, o nosso projeto de referência é, sem dúvida, o Torneio 24 Horas, que este ano já vai para a terceira edição e tem corrido muito bem. Queremos este ano associar mais atividades relacionadas com a promoção da prática desportiva naquele fim de semana. Temos a área social, onde o nosso projeto de referência é, sem dúvida, as Férias em Ação, onde fazemos duas semanas no verão com crianças dos 7 aos 14 anos com diversas atividades, principalmente lúdicas, mas também pedagógicas. Depois temos também a área cultural, onde o nosso projeto de referência, já fizemos um festival de Tunas, mas o nosso projeto de referência é, sem dúvida, a Noite de Fados, que fazemos em dezembro, onde este ano também queremos fazer mais atividades relacionadas com a cultura. Estamos a programar uma exposição fotográfica com fotos da freguesia, sempre com o objetivo de promover a nossa região e a nossa freguesia, que é para isso que trabalhamos. Uma diversidade muito grande, e acho que essa é das maiores riquezas desta associação. E também aproveitar esta associação, também criada com o intuito de aproveitar esta juventude toda, esta energia toda, para realmente fazer algo bom não só para a freguesia, mas algo bom também para nós, enquanto membros da associação, ao ganhar capacidades e competências que são importantes para a nossa vida pessoal e profissional no futuro. Aqui no PITS nós podemos desenvolver projetos relacionados com aquilo que queremos fazer, como queremos fazer, e acho que esta é a grande mais-valia para as pessoas. Para além de ser importante para a freguesia, é importante também para nós. Deixo também aqui o apelo para mais jovens, só tem que ser residentes da freguesia de Seixo da Beira. Nós somos uma associação aberta, queremos ter o máximo de elementos possível, porque o associativismo jovem é isto, não podemos fechar as portas, não é? Temos de estar sempre abertos a todos os jovens que queiram fazer parte, com as suas ideias, com a vontade de inovar, de fazer e marcar a diferença. Gostamos de ser a freguesia do Seixo e queremos continuar a desenvolver a freguesia do Seixo da Beira, sempre com motivação. A recuperação do Carnaval na freguesia de Seixo da Beira, passados mais de 40 anos, foi uma das iniciativas destacadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que apreciou o trabalho feito pelos jovens da PITS, assim como das demais associações juvenis do concelho, que fazem evoluir as suas localidades. São grupos novos que foram aparecendo e que estão a fazer aqui um trabalho em termos de concelho, recuperando tradições, tal como dissemos aqui. Este PITS recuperou o Carnaval em Seixo da Beira, que não se fazia, penso que há mais de 40 anos. O concelho também nisto tem vindo a crescer, também com a dinâmica do seu vereador, do professor Nuno Ribeiro, e da professora Graça Silva, e também com a discussão e com o alargamento no Conselho Municipal de Educação. Por isso, Oliveira do Hospital, na minha opinião, com estes jovens todos, que eu, como disse há bocado, são o nosso tesouro, da construção de um coletivo de amanhã, e por isso eu acredito no futuro de Oliveira do Hospital. Disse, acho que os jovens, se tiverem oportunidades, eles criam aqui laços afetivos. Têm um desígnio comum, que é fazer um conjunto de realizações, que é conviverem, e eu digo que às vezes há até uns choques de mentalidade em relação a alguns grupos, da forma como eles se posicionam. Mas ninguém, nós que temos outra idade, que temos uma experiência experiência de vida, devemos olhar para trás da nossa vida para percebermos que hoje não pensamos da mesma maneira como pensávamos quando tínhamos 20 anos. Por isso eu adoro estes jovens pelas suas contradições, pela forma como eles pensam. Muitas vezes eu também não concordo com eles, mas não há problema nenhum. Essa discordância e a forma como eles veem, mal seria que eles tivessem 60 anos agora. Eles têm 18, 19, 20, 20 e tal anos e veem o mundo de outra maneira do que nós já não vimos. Por isso, para mim, é uma grande riqueza essa diversidade e essa contradição em termos à própria mentalidade do meio. Nestas aldeias também há uma determinada mentalidade instituída através dos anos, através... E eles fazem algumas returas e fazem progredir a sua própria sociedade. Isto é, fazem progredir as próprias sociedades das suas aldeias em termos de mentalidade. Isto é um trabalho extraordinário. João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Juventude, justificou esta manhã a visita à localidade de Sobreda, na freguesia de Seixo da Beira, e em particular a esta associação, como uma forma de melhor conhecer a realidade do associativismo juvenil em todo o país. Tive a conhecer naturalmente melhor, mais próximo a realidade em todo o país do associativismo juvenil. Tomei posse nestas funções no dia 14 de abril de 2016. Passado pouco tempo tive a feliz oportunidade de estar com a Federação Nacional das Associações Juvenis, reunido naturalmente. Nas primeiras reuniões que fiz foi precisamente com a FNAJ e com o Conselho Nacional de Juventude, na área da juventude, naturalmente. E combinámos fazer estes roteiros para que, de facto, eu pudesse ter uma maior noção e conhecimento da realidade local do associativismo. E isto está a ser feito com um grande sucesso, na medida em que tínhamos projetado fazer esta volta, este roteiro ao país num ano, e de facto com esta visita aqui ao distrito de Coimbra, estamos no 17º distrito de 18, ou seja, faltamos apenas um, o distrito de Setúbal, que muito brevemente iremos também fazer esse roteiro. Prestes a terminar o périplo pelo país, o responsável anunciou em Oliveira do Hospital a capacidade do Estado para poder cumprir com o financiamento às associações juvenis no mês de abril, tal como o previsto. Notou também a simplificação no tratamento com as associações juvenis. Por isso mesmo, fiz tudo e o Instituto Português de Esporte e da Juventude fez tudo para que, de facto, este ano pudessem as coisas acontecer de forma diferente, e não apenas este ano. Eu quero que 2017 marque um virado de página no que diz respeito aos apoios às associações juvenis, e portanto a partir deste ano tudo decorra dentro da mais normal, das normalidades, permitam-me o pleonasmo, para reforçar de facto que, se a lei determina que tem que ser pago em abril, deve ser mesmo pago em abril. Essa é a principal questão que me vão colocando, naturalmente que me vão colocando questões também que têm que ver com a simplificação, que têm que ver com a desburocratização. Felizmente o Instituto Português de Esporte e da Juventude já tem uma tradição muito grande de lidar com jovens. Há muitos anos que procura precisamente informalizar muito o tratamento com a juventude, como é normal. Foi assim esta manhã a visita do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, a esta associação, Jovem Associação da Freguesia de Seixo da Beira, que é uma forma de plano de intervenção e dinamização da Freguesia de Seixo da Beira e tem sede na antiga Escola Primária da Sobriedade.